Boa noite, está aqui a iniciar a nova emissão do Reef Service. O meu nome é Gabriel Sousa e prometo-vos mais uma emissão dedicada aos anos 70, a segunda parte do especial dos anos 70. E se na semana passada terminamos o programa com Lynyrd Skynyrd Freebird, vamos iniciar o programa de hoje com uma sequência dedicada ao Southern Rock. Para iniciá-la, temos uma banda de que Joe Walsh, ex-guitarrista dos Eagles, fez parte. Após sair do James Gang, Joe Walsh formou os Barnstorm. E para vocês, Barnstorm, Rocky Mountain Way. Thank you. gone blind. Bam a lamb, I said, oh, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb. She really gets me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, and she's always ready. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb. She makes me sing. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a E após Barnstorm, ficamos com Molly Hatchet, Flirting with Disaster, Ram Jam, Black Betty e os Mountain com Mississippi Queen. A próxima sequência vai ser dedicada a outro estilo que marcou os anos 70, o glam rock. Mas não pensem que é o glam rock dos anos 80, de bandas como Twisted Sister, Bon Jovi, Rat, Motley Crue. Não, este é o glam rock original, aquele que vem de finais dos anos 60, de nomes como David Bowie, New York Dolls, Arthur Brown, Alice Cooper, etc, etc, etc. Este estilo foi muito marcado pelo som dos Beatles, As bandas nota-se que são claramente influenciadas pelos Beatles, em especial pelas suas músicas mais psicadélicas, pelas suas músicas mais rock, mais pesadas. E para iniciar esta sequência, temos o Slade com Come On Feel The Noise, música que os Quiet Riot, nos anos 80, fizeram um cover que os celebrizou. Então, para vocês, Slade, Come On Feel The Noise. Don't know why. Back, said everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. E nesta sequência de glam rock tivemos aquilo que eu costumo chamar a tríade britânica do glam rock. Tivemos o Slade com Come On Feel The Noise, T-Rex de Mark Bolan com Gypster e os The Sweat com Ballroom Blitz. A próxima sequência vai iniciar-se com uma banda dos Estados Unidos da América, o Cheap Trick, com a sua Dream Police. We'll be right back. Estamos na nova web rádio Alvorada e este é o Riff Service. E após Cheap Trick ficamos com Lucifer's Friend, Ride the Sky. Esta banda germânica apostava num som psicadélico, progressivo, misturado com blues, hard rock e até mesmo heavy metal. E após este som mais complexo ficamos com Status Quo e o seu rock mais direto na sua música Rocking All Over the World. E para iniciar a próxima sequência temos uma banda que não ligamos muito aos anos 70. Uma banda que teve sucesso nos anos 80, mas que se iniciou nos anos 70. Estou a falar, claro está, dos Whitesnake, de David Coverdale. E para vocês, Whitesnake, Walking in the Shadows of the Blues. Yeah! Thank you. Espero que estejam a gostar do programa até agora. Para mim está a ser um imenso prazer fazê-lo para vocês. E após Whitesnake, ficamos com os escoceses Nazareth e a sua Bad Bad Boy, para mostrar que os Nazareth não são apenas a banda do Love Hurts. Ficamos também com os norte-americanos Grand Funk Railroad, com a sua Walk Like a Man, You Can't Call Me Your Man. E terminamos a sequência com os suíços Toad e a sua Pig's Walk, uma música bastante psicadélica, bastante complexa. E como a música anterior foi complexa, para iniciar a próxima sequência vamos ter uma música com um som mais voltado às raízes, um som mais direto. Para vocês, AC/DC, Highway to Hell. Yeah. E após a AC/DC, ficamos com os britânicos Zaire, com a sua The Chicago Spine. Esta é mais uma banda que aponta numa direção mais psicadélica, mais progressiva, apesar de nunca sair do hard rock e em alguns momentos parecer mesmo heavy metal. E no fim da sequência ficamos com os norte-americanos Montrose Rock the Nation. A banda Montrose era liderada pelo guitarrista Ronnie Montrose e teve um grande mérito, além da qualidade musical que teve, que foi revelar o vocalista Sammy Hagar. E a próxima sequência vai iniciar-se com uma banda clássica irlandesa, os Thin Lizzy e a sua Jailbreak. já estamos na secção mais pesada do nosso programa. E após Thin Lizzy ficamos com Budgie Bradfund, uma música que alguns fãs de Metallica pensam que seja um original dos gigantes do metal dos Estados Unidos da América. Mas esta música é um original dos Budget e já vem dos anos 70. Terminamos a sequência com a pesadíssima Overkill dos Motorhead. O programa vai continuar e a próxima sequência vai ser dedicada a três bandas que costumamos pensar que são dos anos 80, mas estas bandas iniciaram a sua carreira e lançaram material nos anos 70. Estou a falar-vos dos Dokken, dos INT, que na época ainda eram conhecidos como Yesterday and Today, e os Toto. Para começar a sequência, Dokken Back in the Streets. We'll be right back. E o nosso Reef Service aproxima-se rapidamente do seu final, mas ainda há muitas surpresas para serem reveladas. E repito-vos agora a última sequência musical que tivemos, que foi composta por Dokken, Back in the Streets, INT, Struck Down e Toto, Hold the Line. A próxima sequência vai iniciar-se com uma banda que, quando começou, fazia um som mais voltado para o rock fusion, uma mistura entre rock, jazz, um som mais progressivo. Mas ao longo dos anos e com a entrada de um novo vocalista, o som deles alterou-se totalmente e tornou-se AOR. Aliás, foram eles que inauguraram o estilo do AOR. Estou-vos a falar, claro está, dos Journey, e o vocalista que provocou esta alteração no som foi o Steve Perry. Para vocês, Journey, Wheel in the Sky. E após Journey, ficamos com a banda das irmãs Wilson, ficamos com Heart Magic Man, ficamos também com Hario Speedwagon, Roll With The Changes. E para terminar a sequência, ficamos com os Black Jack, com a sua Heart of Stone. Para quem não sabe, e muitos não devem saber, os Black Jack eram a banda de Bruce Kulick, que se tornou famoso nos Kiss, e também de Michael Bolotin. Na época era assim que Michael Bolton, famoso vocalista de soul e baladas, era conhecido. Na época Michael Bolton cantava hard rock e diz a lenda que numa época dos anos 80 Michael Bolton tentou ser vocalista dos Black Sabbath. Conseguem imaginar? E para continuar o nosso programa vamos ter uma banda que eu considero muito especial, aquela para mim tem o mais belo timbre de guitarra de todos os tempos, o timbre de Tom Scholz. Estou a falar dos Boston e nada melhor do que More Than a Feeling para ilustrar esse timbre belíssimo. Para vocês, Boston, More Than a Feeling. Close my eyes and I'll slip away.

Após Boston, ficamos com Magnum Kingdom of Madness. Para terminar a sequência, ficamos com mais uma banda de Jacksonville, mais uma banda da família Van Zandt, os 38 Special com Rocking Into the Night. E vamos entrar agora na nossa última sequência. Esta sequência vai ser iniciada por Pat Benatar, Heartbreaker. Mine.

rock and roll to you, gave rock and roll to you, put it in the soul of everyone. God gave rock and roll to every boy, he gave rock and roll to his son. Say rock and roll. Terminamos agora o nosso Riff Service com Argent, God Gave Rock and Roll to You. E aproveito esta música para uma pequena recordação, a minha pequena homenagem a dois nomes grandes, a duas lendas do rock. Estou a falar-vos de Eric Carr e de Freddie Mercury. O dia 24 de novembro de 1991, fez esta semana 23 anos, marcou o rock com a morte destas duas lendas. E esta música é também muito significativa para Eric Carr, já que foi o seu último trabalho musical. Quando os Kiss fizeram a cover para esta música para o filme Bill and Ted Bogus Journey, ele participou na gravação dos backing vocals e também na figuração do videoclipe. Paz às suas almas. E antes de Argent tivemos Bad Company, Seagull e Pat Benatar, Heartbreaker. Despeço-me de todos vocês, agradecendo a companhia e o desejo de que vos tenha dado tanto prazer a ouvir como a mim me deu em fazer o programa para vocês. O Riff Service volta para a semana, onde quer que seja. O meu nome é Gabriel Souza. Rock on!